Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, pastor Lincoln Galvão e pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus de eternidade a eternidade, de geração a geração, porque Deus sempre programou a bênção dele para mim, para você, mesmo quando a gente não existia. Por que que eu estou falando isso? Porque no livro de Deuteronômio, capítulo 29, no verso 14, a Bíblia diz assim: Não é somente convosco que faço esta aliança e este juramento, diz o Senhor, porém com aquele que hoje aqui está convosco perante o Senhor, nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Eu e você, nós não estávamos quando Deus prometeu isso aqui pessoalmente para Moisés e para o povo de Israel. E o que que ele tinha prometido? No verso 9 de Deuteronômio 29 diz assim: Guardai, pois, as palavras dessa aliança e cumpri-as para que prospereis em tudo quanto fizerdes, para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo, para que hoje te estabeleça por seu povo e que ele te seja por Deus. Quando Deus, ele deu essa promessa para Moisés, ele falou: olha, essa proposta, essa aliança que eu faço com vocês aqui, é para vocês que estão aqui hoje e para aqueles que ainda estarão aqui depois. O aqui depois somos nós, eu e você. Deus quer que ele seja o nosso Deus e ele quer que nós sejamos o seu povo. Louvado seja Deus, porque essa proposta, prospereis em tudo quanto fizerdes, vai alcançar tua vida, vai alcançar minha vida, vai alcançar teus filhos, os meus filhos, porque no Salmo 112 diz: Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, se alegra nos seus mandamentos, a sua descendência será abençoada na terra, será abençoada a geração do justo. A bênção de Deus é para mim e para os nossos filhos, para você e para os seus filhos. O que precisamos? Andar na presença de Deus. Ande com Deus e você vai ver que as coisas vão ser abençoadas na tua vida. Podem vir lutas, adversidades, sim, porque Jesus falou assim: mas com Deus nós somos mais do que vitoriosos. Vamos orar com o pastor Hélder. Receba desde já a bênção do Senhor na tua vida. Você começa a ouvir o programa Caminho Santo. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos. Vamos colocar o nosso coração, nossa esperança na presença do Todo-Poderoso. Pai amado, obrigado por este dia tão tremendo, porque até aqui o Senhor nos guardou. O apóstolo Pedro nos ensina a dizer que devemos lançar as nossas ansiedades no teu altar, porque até aqui o Senhor tem nos guardado. E perto está o Senhor. Por isso nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma. E eu quero pedir uma bênção especial àqueles que estão angustiados, abatidos, estão se sentindo opressos, Pai, pelo dia de amanhã, de preocupações de contas a pagar, processos na justiça, problemas familiares, problemas de relacionamento. Deus vai à frente, vai quebrando tudo que não vem do Senhor Jesus. A tua palavra diz que por muitas aflições o justo passará, mas de todas elas o Senhor nos livrará. Que assim seja, portanto, Deus. Nós te pedimos a tua presença, que é bendita e magnífica. E nós repreendemos todo o ardil das trevas. Nós destronamos tudo que não vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pedimos a bênção sobre a nação brasileira e todos que nos ouvem, em nome de Jesus. Teus caminhos são mais altos que os meus, Teus mistérios mais profundos do que eu. Mesmo quando não posso entender, minhas lágrimas me impedem de te ver. Teus caminhos são mais altos que os meus, Teus mistérios mais profundos do que eu. Te adoro, Meu amor que não mudará. Nem Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Recebemos hoje uma mensagem da Dilma, daqui de Brasília. E ela diz assim: gostaria de saber, pastor, existe na palavra de Deus que só podemos subir no altar se pagarmos o dízimo? Me responda, por favor. Antes de responder diretamente a sua pergunta, minha querida, que não é tão simples, o dízimo é uma obrigação do cristão. É um mandamento de Deus. Jesus Cristo, ele insistiu sobre o dízimo, por exemplo, em Mateus capítulo 23, verso 23, quando ele diz o seguinte: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do coentro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Então, dizimar, minha amada, é uma obrigação, é um mandamento de Deus. Eu quero até aproveitar para dizer que muitos pecam e falham nesta área por incredulidade, por avareza, e é uma grande bênção nós dizimarmos. Eu tenho 13 anos de convertido, nunca deixei de dizimar, e Deus tem sido abundante, generoso nas minhas finanças. Ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Bom, respondendo a sua pergunta de uma maneira mais direta, Dilma, e a todos que nos ouvem, nós não devemos subir no altar de Deus quando estamos na prática do pecado. Então, na realidade, eu acho que deveria se evitar. Agora, isso também depende de uma da orientação da igreja. Se a sua igreja diz que não se pode subir no altar de Deus por não estar dizimando, então você agora precisa se submeter. Na Bíblia, de uma maneira explícita, falando: você não dizimou, não suba no altar. Não existe isso. O que nós estamos falando são dos ensinamentos de Deus de uma maneira sistêmica. Ou seja, a palavra de Deus manda a gente dizimar. Nós entendemos que é um mandamento e que é uma ordenança. Então, se a pessoa não está dizimando, ela está cometendo um pecado de omissão. Existe o pecado de omissão e o pecado de comissão. A omissão é deixar de fazer o certo. E o pecado de comissão é literalmente um mentir, adulterar e assim sucessivamente. Ambos são pecados e ambos Deus não se agrada. Nesse sentido, o ser humano sempre está pecando. Então, na realidade, ele precisa sempre estar se arrependendo, buscando comunhão com Deus, para estar com uma vida restaurada no altar da presença de Deus. Então, a orientação que eu te dou é essa, minha querida. Se a sua igreja assim ordena, se submeta, mas entenda e creia nisso. Você será muito mais abençoada se dizimar, e você será muito mais usada à medida que você anda mais em comunhão e santidade com Deus. Deus te abençoe e obrigado, Dilma, pela sua participação em Cristo. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora, Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, nós estamos meditando nesses dias a respeito do versículo que está escrito em Isaías 41, verso 19. Plantarei no deserto o cedro, a cássia, a murta, a oliveira, e conjuntamente no ermo o cipreste, o omeiro e o bujo. Sete árvores Deus prepara e planta na tua vida para que você seja uma pessoa abençoada. Eu falei no programa de ontem a respeito do cedro: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. O cedro era a madeira que se fazia o altar do Senhor, e era uma madeira que se usava para purificação da lepra, quebrando então maldições e fazendo com que a presença de Deus, os instrumentos ali que se utilizavam nos mandamentos de Deus, colocava-se sobre o altar. Deus quer fazer com que venha bênção na tua vida. O cedro significa bênção. Você chegar perto do altar, Levítico 6, o fogo arderá constantemente sobre o altar. Mas a segunda árvore que Deus planta na tua vida é a cássia. O que significa cássia, pastor? Significa o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 25, no verso 10. Também farão uma arca de madeira de acácia. De 2,5 côvados será o seu comprimento, e de 1,5 côvado a largura, e de 1,5 côvado a altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás. Farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás no 4 cantos da arca, 2 argolas de um lado dela e 2 argolas no outro. Fará também varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas, nos lados da arca, para se levar por meio delas a arca. O que, que significa aqui então, meus amados, a arca do Senhor? O que, que significa o plantar de acácia? Quando Deus te levou para o deserto, para uma situação difícil, situação de enfermidade, situação de escassez financeira, situações de perseguição, problemas na justiça, Deus está falando para você o seguinte: eu vou plantar na sua vida uma árvore. Essa árvore é aquela que faz a arca do Senhor. Por quê? Porque a arca do Senhor significa santidade. Diz aqui que ela será totalmente revestida de ouro. E você se lembra, ou se não se lembra, eu vou citar para você, 2 Samuel, capítulo 6, verso 11. Permaneceu a arca do Senhor na casa de Obed-edom, geteu, 3 meses. E Deus o abençoou a ele e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Deus abençoou a casa de Obed-edom por amor da arca de Deus, a ele e a toda a sua casa. O que, que significa quando Deus te leva para o deserto? Quando Deus planta na sua vida a acácia, ele está dizendo o seguinte, porque Hebreus, capítulo 9, verso 4, diz que os elementos que ficariam dentro da arca é esses elementos que Deus vai trabalhar na tua vida. Porque diz no verso Hebreus 9, 4, diz assim: o qual pertencia a um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, mostrando que, quando Deus planta a acácia na tua vida, ele começa a trabalhar santidade, pureza. 1 João 3,3 diz assim: todo aquele que se aproxima de Deus deve ser puro, como Deus é puro. O ouro, ele é puro. Então, a arca da aliança era totalmente coberta de ouro, mostrando que você tem que ter santidade na tua vida, na qual estava uma urna de ouro contendo o quê? O manar. O que, que Deus está falando para você, meu amado? Deus, ele vai garantir para você a provisão. Você pode passar no deserto da dificuldade que for. A Bíblia diz: eu jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O teu pão, Deus promete que vai te garantir. Deverá conter o manar, o bordão de Arão que floresceu, o teu ministério vai ser reconhecido. Por quê? Porque nessa situação, Arão ali estava com os primos de Moisés e os outros príncipes das outras tribos. E Deus virou para Moisés e falou assim: que cada príncipe corte ali uma vara de amendoeira, e a vara que florescer, este é o que eu separei para o meu ministério. E diz a palavra de Deus que a vara de Arão floresceu e deu frutos. O que, que significa? Quando Deus plantar na tua vida a acácia, o teu ministério passará a ser reconhecida. E diz ainda que floresceu e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Deus, ele falou para Moisés: olha, coloque ali na arca, a arca feita de acácia, o manar, o bordão de Moisés que floresceu, e as tábuas da lei. O que, que Deus está falando para você quando você vai para o deserto? Se alimente da palavra de Deus, porque Deus vai te dar palavras reveladas. Ele vai fazer com que você leia a Bíblia, e versículos que ninguém enxerga nada, você passará a enxergar. Deus vai te dar essa palavra revelada, as tábuas da lei, para quê? Para que você comece a falar do amor de Deus de uma maneira sobrenatural. A acácia na tua vida vai fazer com que a arca da aliança, as pessoas olhem e falem: aquele ali tem a bênção de Deus. Que Deus te abençoe. Fique com você na paz do Senhor Jesus. Você vai ouvir agora, Pastor Elder Rodrigues. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos. Vamos meditar na palavra do Todo-Poderoso em Lucas capítulo 18, verso 18. Diz assim: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra seu pai e a tua mãe. A tudo isso, obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá o tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Louvado seja o nome de Deus, meus queridos. Esse é um texto que nos ensina a importância de nós colocarmos o dinheiro sobre a serventia de Deus. A maneira como você lida com o dinheiro fala muito acerca da sua espiritualidade. A maneira como nós nos relacionamos com as finanças fala muito como o nosso coração está em relação a Deus, ao dinheiro, ao próximo e assim por diante. De fato, aonde estiver o seu tesouro, aí estará o teu coração. E Jesus aqui vem trazendo algo tremendo para a nossa reflexão. Um homem, um importante homem, vem perguntar a Jesus o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. E de fato, meus queridos, essa já é uma pergunta equivocada, uma pergunta cheia de orgulho, porque nós não fazemos absolutamente nada para herdarmos a vida eterna, a não ser crer no Senhor Jesus. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça. Não é pelo nosso fazer, mas pela benevolência, pelo amor do nosso Deus. Então, na realidade, Deus começa agora a falar dos mandamentos de não adulterar, de não matar, de não furtar, de não levantar falso testemunho e honrar pai e mãe. E este homem se soberbece e diz: tudo isso tenho feito. E como se fosse pouco, ele diz: tudo isso tenho feito desde a minha mocidade, desde a minha adolescência. E Deus agora, Jesus Cristo, vai ao ponto, ao cerne da questão e diz: venda tudo que você tem e siga-me. De fato, meus queridos, Deus não necessita e não deseja, a princípio, que você venda tudo para segui-lo. Mas por que Jesus colocou isso no coração deste homem? Porque o coração dele estava ligado ao dinheiro. O dinheiro é um Deus, e esse Deus tem a capacidade de nos cegar, de fazer com que a gente ame mais as riquezas do que a rica glória de Deus, as riquezas que vêm do Senhor. E diz essa a Bíblia que este homem sai entristecido porque ele é um homem de muitas posses. Ele prefere as posses terrenas às riquezas celestiais. Ele prefere o ouro desta terra a pisar sobre o ouro que morará no céu. Ele prefere, meus queridos, usufruir dos prazeres transitórios do pecado do hoje a passar a eternidade com Deus. E eu fico a pensar: quantos de nós nos vendemos? Quantos de nós fazemos coisas que não são do agrado de Deus porque simplesmente não somos fiéis ao Senhor? Meus queridos, nós não podemos servir dois senhores. E aonde estiver o seu coração, aí estará sim o seu tesouro. E nesta relação, Jesus diz que ele deveria vender tudo, porque o coração dele estava ligado ao dinheiro. E a Bíblia diz que a idolatria, ela se manifesta pela cobiça, Efésios capítulo 5, verso 5. E eu te pergunto, qual é a sua relação e qual é a maneira como você coloca o dinheiro na sua vida? Porque se você faz as coisas conforme apenas para ganhar dinheiro, para ter sucesso, para comprar um carro, mas não investe no reino de Deus, não é ofertante, não é dizimista, não é fiel ao Senhor, não coloca em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça do Senhor, então, meus queridos, possivelmente, o seu coração também está naquilo que é transitório. O seu coração também está naquilo que não traz, de fato, uma transformação e uma radicalidade nas nossas vidas. A Bíblia diz que a nossa vida não consiste nos nossos bens. Portanto, meu querido, a vida do homem não consiste na quantidade de seus bens. A vida do ser humano consiste no seu relacionamento íntimo, pessoal com Deus. Então, que você possa se alegrar neste dia. Que você seja fortalecido na presença do Todo-Poderoso. Que você seja cheio e repleto da presença de Deus e achará de descanso para a sua alma. Eu quero te abençoar e eu quero que você reflita acerca de como você tem lidado com o dinheiro. Saiba, o dinheiro nunca pode ser o seu senhor, o dinheiro sempre tem que ser o nosso escravo. Ele nunca pode ter a primazia das nossas vidas. Quem tem o controle, a primazia das nossas vidas é o Senhor Jesus Cristo. Caminho Santo. Queridos ouvintes, obrigado pela tua audiência. Que você possa ter aprendido nesses dias a como lutar e vencer os teus inimigos. Que você tenha essa postura de fé, vontade de crescer sim. Que você saiba que quando vier o medo na sua vida, você tem que pedir a Deus amor, a fé atua pelo amor. E o amor lança fora todo medo. Por isso aquela pessoa que tem fé, ela é uma pessoa vitoriosa. Por quê? Porque ela rejeitou o medo em função do amor que tem na vida dela. Mas que você persevere determinado e com ousadia. Porque o que Deus tem para a tua vida é promessas de bênção, é promessas de vitória. No livro de Deuteronômio, capítulo 12, no verso 10, diz assim: "Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguro." Deus quer que você alcance os teus objetivos, derrote os teus inimigos e tenha uma morada segura, em paz e tranquila. E que você habite naquilo que o Senhor tem te prometido por herança. O que o Senhor tem te prometido por herança? Aqui na terra, vitória com lutas, e na vida eterna, aquele paraíso, o céu. O céu é um lindo lugar, onde não tem choro, onde não tem tristeza, onde não tem angústia, porque o Senhor limpará dos nossos olhos todas as lágrimas, diz lá em Apocalipse. E nós vamos viver na presença do nosso Deus, coisa gloriosa. Que você ande em caminhos de santidade. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz: "Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor." A santidade é algo indispensável na tua vida para você entrar nos céus, ser vitorioso em Jesus, ser aquelas cinco virgens prudentes que quando o noivo chamar, tinha na sua candeia azeite. Santidade gera unção de Deus, azeite que é a presença do Espírito Santo. Deus te abençoe, fique você na paz do Senhor Jesus e até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Caminho Santo. Meus amados, obrigado pela sua audiência, pela sua participação, pelos e-mails. Nós temos colocado a nossa igreja para orar pelos teus pedidos. Portanto, meu querido, abra o seu coração. Deixe que a presença do Todo-Poderoso se manifeste de uma maneira extraordinária na sua vida. Que a presença de Deus seja abundante. Eu abençoo a sua vida e deixo um versículo para você. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, isso está em Lucas capítulo 17, verso 20, Jesus respondeu: "O reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá: aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus está dentro de nós, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Um final de semana abençoado, e que a presença do Todo-Poderoso seja abundante sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação: Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues.